A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Junte-se a nós em mais uma emissão da Jukebox. Hoje vamos destacar a década de 90 com dois magníficos sons. Um deles é logo o primeiro, Paul McCartney, Hope of Deliverance, em 1993. Todos, de certeza absoluta, se lembram desta canção que animou o verão daquele ano. Antes da Jukebox Love, a recordação de um dos grandes momentos da música ao vivo com Peter Gabriel, Salisbury Hill. E hoje nas nossas recordações românticas, Brian May, o guitarrista genial dos Queen, com Too Much Love Will Kill You. Recordar nunca é demais, nem faz mal a ninguém, por isso mesmo siga a nossa sugestão diária aqui na radioantenaweb.info. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Out of the night, he was something to observe. You never read the signs. Too much love, time. I'm just the shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Every way I go, I have to lose. Ficou o som de Brian May, Too Much Love Will Kill You, no ano de 1992, pelo meio ao vivo Peter Gabriel. Fantástico Salisbury Hill e o início da emissão a cargo de Paul McCartney, o ex-Beatle, Hope of Deliverance. E nós esperamos tê-lo aqui connosco na próxima emissão da Jukebox. Aproveite e faça a coleçãozinha dos programas e recorde depois, quando quiser, no seu MP3 ou no seu PC.